se sentindo solitário, passei fases, fases. Um dia após o outro, aprimora a caminhada. Vida, sempre a vida cheia de alternativas, mas tem gente que não entende esse limite. Escravo da emoção, algum sentimento é duro. A dor só cicatriza com o tempo, mas firmeza é mesmo assim. Lágrimas não tem como evitar. Um dia bala, cabeça no lugar, pensamento pra frente. A sabedoria de Deus torna a gente diferente. Independente de tudo, sem guardar rancor, mágoas. O que passou, passou, é página virada. Como a lua, que sem as estrelas não é nada. Não tem vida, não tem brilho, resumindo nada. Penso várias coisas, coisas que não entendo, coisas que serão decifradas com o tempo. Onde está? Cadê o tal amor? Quem valoriza a carne enfraquece o espírito. Sem chance não rolar alegria artificial. Viver de aparência de momento é coisa banal. Eu olho os fatos sem volta, os acontecimentos. Percebo que esse amor resulta em sofrimento. Dois continentes, dois mundos separados. Algumas palavras e um coração machucado. Não, sinceramente, não creio mais nisso. Amor, sentimento que me deixou no prejuízo. Só se lembra de mim quando está na pior, quando está triste ou quando está só. É confusão do seu lado, desilusão do meu. O castelo desabou, não sei mais quem sou eu. Pra me tratares assim, só na hora da sede é que procuras por mim. E fim.